Atenção, rede. Em 5 segundos, programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Bom demais da conta, né? Tá acabando o mês de junho. Ei, comadre, já começa as férias, os meninos em casa, hein? Nossa senhora, sua vida vai virar um inferno. Menino em casa nas férias, a Maria. A discoteca do Cleiton vai trazer o meu amigo Renato Gonçalves com a música Meu Recanto. A Faculdade da Música traz os mestres Jean e Giovanni. A oração de hoje, uma oração muito bonita. Deus nunca está distante. A frase irretocável é de Giorgio Agamben. E a dica de hoje é uma dica de política. Mas não política partidária, não política falando de eleições. É uma dica de política global. Vou falar sobre as manifestações que tomaram conta do Brasil, né? E que faz com que os políticos estejam todos com a pulga atrás da orelha. A trilha sonora da minha vida, Abel Ferreira, vai recordar um clássico de Gilberto de Carvalho, que foi gravado por Carmen Miranda Taí. E o Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma gravação de 1975, Elas por Ela. E a Lora... A lorota boa de hoje é a farmacêutica solteirona, que com a mulher nessas condições não faz pra arrumar um homem, viu? E eu começo trazendo aí a gostosona Ivete Sangalo no brilho desse olhar. Agora vai ter que cuidar desse amor.

nosso amor nasceu. Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu. Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu. Tu não te lembras das juras e perjuras que fizestes com fervor. Tu não te lembras das juras e perjuras que fizestes com fervor, daqueles beijos demorados, prolongados que selou nosso amor. Daqueles beijos demorados, prolongados que selou nosso amor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Caçula e Marinheiro, Casinha Pequenina, essa veio da discoteca particular do professor Júlio César Rezende. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Olha, quando você vier visitar Brasília ou a passeio ou a serviço, não deixe de vir conhecer o Bar do Alemão, viu? Esse bar existe desde 1902, há 111 anos, foi fundado lá em Itu. Manda um abraço para os amigos da Nova Itu FM que está transmitindo o nosso programa agora. O Bar do Alemão foi inaugurado em Brasília no dia 1º de maio, né? O Bar do Alemão é do Celso Russomano, do meu amigo Eduardo Gomes, é do pessoal do Ebert, do pessoal lá do Bar do Alemão, lá de Itu também. É uma sociedade e está fazendo o maior sucesso aqui em Brasília. Virou um ponto de encontro de grandes empresários, de políticos, virou um centro político e um centro de negócios também, e um centro gastronômico, porque a comida é de primeiríssima qualidade. Se você vier, eu recomendo o Abadeja Belle Meunière, que é um negócio sensacional. Tem o mais famoso da casa é o bife à parmegiana, né? E tem também o famoso joelho de porco alemão, que é uma coisa sensacional. Vindo a Brasília, não deixe de conhecer o Bar do Alemão, que fica no setor de turismo e de hotéis e turismos norte aqui de Brasília. E fica ali ao lado do Lakeside Hotel e da Concha Acústica, todo mundo sabe onde fica, às margens do Lago Paranoá. Hugo e Thiago e Zezé de Camargo e Luciano, o amor de antes. Nos teus olhos, eu daria tudo pra ouvir tua voz, te ouvir me dizendo que foi só engano, que o maior engano foi fugir de nós. Erros e acertos, medos e desejos, brigas sem sentido, coisas tão banais, que agora pesam, causam tantos danos, fere, nos machuca, faz doer demais. Deita em meus braços, instante que eu te faço. Quero ser o mesmo, sonho sem loucura. E ser um desejo, quero ser o beijo que você procura. Feche os olhos, sente pulsar no meu peito esse coração que ama e que não consegue ser perfeito. Braços por um instante e eu te faço o amor de antes. Quero ser o mesmo, sonho sem loucura e ser o desejo. Quero ser o beijo que você procura. Feche os olhos, sente pulsar no meu peito esse coração que ama e que não consegue ser perfeito. Quero ser o mesmo, sonho sem loucura e ser o desejo. Quero ser o beijo que você procura. No meu peito, esse coração que ama e que não consegue ser perfeito. Hugo e Thiago e Zezé de Camargo e Luciano, o amor de antes. Para os meus amigos que trabalham nas chacras, nas fazendas, você que curte o meu programa de madrugada, você já reparou que de madrugada a música sertaneja no rádio fica mais bonita ainda? A gente ser deitado ali, escutando aquela voz, né? Bom demais da conta. Olha, dia 27 de agosto, o chão vai tremer lá em Coromandel, lá na minha terra, nas Minas Gerais, com a inauguração da 95 FM de Coromandel. Olha, eu acho que a cidade não vai caber o povo que vai lá, não, porque vai ser um show de inauguração que nunca, aquela região todinha nunca viu, vai ver agora. É aquela história, eu plantei amigos durante 33 anos, agora está na hora de colher. Uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega e a Mona Lisa, Acorda Coração. Acorda coração, tem visita pra você. Esta é a sua chance de pra vida renascer. Acorda coração, você tem que reagir. Este alguém não te merece, vê se tira ele daí. Tá batendo em sua porta alguém que gosta de você. E se acorda vai ser bom, você vai ver. Vai em frente, jogue a solidão pra fora, que a tristeza vai embora. Sobre espaço pra querer. Vem comigo, eu te peço, te convido. Tenho um novo amor pedindo pra ser dono de você. Este alguém não te merece, vê se tira ele daí. Tá batendo em sua porta alguém que gosta de você. E se acorda vai ser bom,

Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. De segunda a sexta-feira, o Canal 2 dedica 60 minutos à música portuguesa. Produto nacional feito no nosso país e cantado no nosso idioma, independentemente de géneros, artistas ou épocas. Fica o convite para escutar Giração, um espaço que vai valer a pena com toda a certeza. Porque o que é nacional é bom. Giração. De segunda a sexta, entre as 9 e as 10 da noite, no Canal 2 de Antena Web. É às 13 horas que agitamos as bandeiras canarinhas ao som de Forró Brasilis, um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante 60 minutos diários, de segunda a sexta, lhe traz o melhor do forró. Um género que no Brasil sempre foi e continua a ser bastante apreciado. Venha connosco dançar depois de um bom almoço. Forró Brasilis. Do Brasilis para o mundo, de segunda a sexta, entre as 13 e as 14 horas, no Canal 2 de Antena Web. Notícia de última hora: cientistas acabaram de descobrir um novo planeta. Chamaram-no de Planeta Hitz por ter dimensões e atmosfera muito parecidas com a Terra. O planeta é habitado por estrelas do mundo da música. Planeta Hits, onde os ouvintes se encontram com as suas músicas preferidas. De segunda a sexta, às 5 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. O sertanejo sempre foi um género musical muito apreciado no Brasil, mas recentemente ganhou uma projeção muito maior, atingindo até uma escala global. É caso para falar em Mundo Sertanejo. De segunda a sexta, a partir das 8 da noite, o Canal 2 apresenta-lhe um espaço com músicas e entrevistas produzido por Diego Valadar, pela Rádio Estúdio Brasil. Fica a par do que acontece no Mundo Sertanejo, tanto no mais comercial como no sertanejo de raiz. Convidamos-o a juntar-se a nós, num programa com a duração diária de 60 minutos. De segunda a sexta-feira, não perca Mundo Sertanejo, a partir das 8 da noite, no Canal 2, Antena Web. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Dia 5 de julho, o chão vai tremer lá na minha terra, lá em Coromandel, com um grande show do Chico Rei Paraná, no Parque de Exposições Antônio Dagger, na Coproagro, a Feira do Leite, que é promovida lá pela Coproleite de Coromandel. Vai ser numa sexta-feira, dia 5 de julho, é claro que eu vou estar lá presente, inclusive vou apresentar o show, né? No dia 10 de agosto, acontece aqui em São Sebastião, no Distrito Federal, um grande show dos meus amigos de Paulo e Paulino. Eu fui recentemente lá em Sandolândia no show dos meninos, o show deles está maravilhoso. Me botaram para cantar lá, foi uma farra danada, né? E no dia 10 de agosto, vai dar num sábado, né, o Sardinha Produções é que está trazendo de Paulo e Paulino aqui, e a RBM Música, que fez a intermediação do show do Chico Rei Paraná e do de Paulo e Paulino, viu? Se você quiser contratar para sua cidade o Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Márcia Ferreira, Adelson Moura, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, os Canarinhos do Brasil, Bruna Aguiar, Banda Salve, o Amado Batista, o Cleito Aguiar, a Márcia Ferreira, o Edelson Moura, é só ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601. Outro dia eu estava aqui em casa à noite e o telefone tocou. Era o meu amigo João Paulo, que é o diretor-presidente da estação Sat FM de Paramirim, na Bahia. E ele me ligou e falou: Cleiton, eu queria te fazer um pedido. Eu falei: pois não, João Paulo, o João é um amigo que está sempre em contato comigo e tal. Ele falou: olha, Cleiton, eu queria que você comentasse os acontecimentos aí dessas manifestações que estão sendo feitas pelo Brasil inteiro. Porque algumas vezes você fez comentários no seu programa que algumas pessoas aqui não gostaram do comentário que você fez. Só que agora essas pessoas estão me procurando para dizer o seguinte: olha, o Cleiton Aguiar estava certo. Porque eu evito política nesse programa aqui, porque eu não sei qual é a coloração política do diretor da emissora de rádio que passa o meu programa. E esse programa aqui não foi feito para falar de política, para encher a bola de um político, não é nada disso. porque nós temos todas as vertentes políticas representadas nos donos, nos diretores e nos funcionários das emissoras que transmitem o meu programa. Mas hoje eu vou dar uma dica de política, que é uma política lá em cima, uma política que atende o interesse de todo o povo brasileiro. De repente, começou uma manifestação no estado de São Paulo, dizendo que era por conta de 20 centavos da passagem dos ônibus de lá. Essa foi a desculpa, mas na verdade não era isso. Na verdade, esses meninos foram para a rua, convocados pela internet, e a maioria deles foi para lá sem saber o que estava fazendo. Mas quando eles chegaram lá, eles simplesmente se transformaram na voz de todos nós brasileiros comuns, que não aguentamos mais o que a política brasileira está fazendo com o povo do Brasil. Os políticos vão entender, já que eles não entendem por bem, vão entender por mal agora. Esses meninos deram um passo que vai ser muito importante para o Brasil. No primeiro momento, eles não sabiam nem o que eles estavam fazendo lá. Foram convocados pela internet, foram pela farra, pela bagunça, mas aí o negócio evoluiu dos 20 centavos da passagem, chamou atenção os gastos exagerados com os estádios da Copa. E aí todo mundo se lembrou quando a presidente Dilma disse que nenhum centavo do governo ia ser gasto na Copa do Mundo, que ela ia ser custeada com recursos privados, particulares. Ora, quase 30 bilhões de reais já foram investidos do nosso dinheiro, do dinheiro público. Dinheiro que está fazendo falta na saúde, na segurança, na educação. Então, esses meninos foram uma caixa de ressonância da sociedade, que há muito tempo nós não aguentamos mais o que os políticos estão fazendo com a gente. Há muito tempo que a roubalheira, a corrupção, o Brasil é o país mais rico do mundo, porque o que já roubaram desse país não está escrito. Então, essas manifestações, os meninos atiraram no que viram e acertaram onde não viram. A consciência política do Brasil está aflorada. E os políticos que tomem juízo, que para de roubar, ou pelo menos diminui a roubalheira, porque o ano que vem tem eleição. E olha só, eu não sei, essa manifestação é um corpo sem cabeça. Eu não sei onde isso vai dar. Eu só espero que dê num Brasil melhor. Fernando e Sorocaba, Lágrimas Negras. Um 1,65 m de pura beleza, resolveu tentar a vida de outra maneira e se apaixonou pelas noites de São Paulo. Sempre muito maquiada e tão bem vestida, decidiu enxergar de outra maneira a vida, e o que era só desejo se tornou pecado. Mas por trás desse sorriso existe uma mágoa, lágrimas com maquiagem mancham sua máscara. Oh, oh, oh, ah, lágrimas negras tomaram o lugar do brilho em seu olhar. As lágrimas negras te levam para um passado que não vai voltar. As lágrimas negras tomaram um lugar no brilho em seu olhar. As lágrimas negras te levam para um passado que não vai voltar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Levada para um mau caminho, conheceu de tudo, malandragem, álcool, drogas e o submundo, que se esconde atrás de toda madrugada. Anjo esquecido numa esquina da cidade, que tenta encontrar no escuro a felicidade, à procura de um príncipe que nunca vem. Mas por trás desse sorriso existe uma mágoa, lágrimas com maquiagem mancham sua máscara. Oh, oh, oh, ah, lágrimas negras tomaram um lugar no brilho em seu olhar. As lágrimas negras te levam para um passado que não vai voltar. As lágrimas negras tomaram um lugar do brilho em seu olhar. As lágrimas negras te levam para um passado que não vai voltar. seu olhar. As lágrimas negras te levam pra um passado que não vai voltar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Fernando e Sorocaba, Lágrimas Negras para os meus amigos de Ressaquinha, lá em Minas Gerais, onde o nosso programa vai ao ar pela Libertas FM. Ressaquinha é uma pequena cidade de 5 mil habitantes. Quem nasce lá é ressaquinhense. É uma cidade nova, mais nova do que eu. Ela foi fundada no dia 12 de dezembro de 1954. Eu sou de 50, eu tenho 63 anos e Ressaquinha tem 59 anos. O prefeito atual é o Denilson Alberto da Cruz, do PT, que tomou posse no dia 1º desse ano e vai governar Ressaquinha até 1916, né? Não, foi agora 16, isso. O município de Ressaquinha faz divisa com Carandaí, Barbacena, Alfredo Vasconcelos, Senhora dos Remédios, é bem ali onde nasce o Rio Doce. Lembra aquela música do Zé Geraldo? Ah, oh, meu Rio Doce, doce são as águas. É essa aí. Fica a 154 quilômetros de Belo Horizonte. Um abraço para os amigos de Ressaquinha, a turma lá da Libertas FM. Muito obrigado por estar hospedando o programa Cleito Aguiar por aí, tá bom? O Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Elas por Elas. Hoje senti que é bem melhor não haver nada entre nós daqui pra frente. Pois você nunca percebeu tudo que eu quis lhe dar de meu. Sinceramente, você tentou dizer da paz com tantas frases tão banais. Eu te faria feliz enquanto eu me enganei dizendo ao mundo que te amei. Você nem quis ouvir. Hoje senti que é bem melhor darmos as costas pro pior que está bem perto. Você vai ter que compreender, é assim mesmo que vai ser, errado ou certo. Assim como você vai abrir mão do que passou, tudo que houve vai esquecer, nem vai lembrar sequer quem sou. Elas por elas decidi, vai ser preciso te esquecer para viver em paz. Hoje senti que é bem melhor não haver nada entre nós daqui pra frente. Assim como você vai abrir mão do que passou, tudo que houve vai esquecer, nem vai lembrar sequer quem sou. Elas por elas decidi, vai ser preciso te esquecer para viver em paz. Elas por elas decidi, vai ser preciso te esquecer para viver em paz. Elas por elas decidiram. Vai ser. O Cantinho do Rei apresentou hoje uma gravação de 1975 do Roberto Carlos, Elas por Elas. Alô! Alô, nota boa de hoje, a história da farmacêutica solteirona. Quem me mandou foi minha conterrânea Neide Pimentel, lá do interior de São Paulo. Ela é do Corol, mas mora lá em São Paulo, né? Diz que a Helena mais a Gilda eram duas solteironas que eram donas de uma farmácia. Aí entrou um homem e pediu uma camisinha. A Helena atendeu e trouxe a camisinha. Aí eu freguei, falou assim, olha, essa aqui não serve, essa é pequena. Ela foi lá, trouxe uma maior. Falou, olha, a senhora me desculpe, mas essa aqui ainda é pequena. Aí a Helena pegou a maior do estoque. Falou, essa aqui é a maior que nós estamos tendo. Falou, olha, a senhora vai me desculpar, mas tem que ser maior. Aí a Helena gritou pra Gilda, lá no, que tava lá no fundo, assim, ô Gilda, tem um homem aqui que tá precisando de uma camisinha maior do que a XXL. Que eu ofereço pra ele? A outra respondeu lá de dentro, casa, comida, roupa lavada e sociedade na farmácia. É que tava precisando. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBM Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Eu estou completando 33 anos de carreira como cantor. Eu comecei minha carreira em 1980, num grande show que eu fiz aqui na Sala Funarte em Brasília. Depois, em 82, eu lancei o meu primeiro disco, um compacto simples, com a música Shot Mineiro, que foi meu primeiro grande sucesso, graças a Deus. De lá pra cá, eu gravei 12 discos. E agora, comemorando 33 anos de carreira, como as pessoas sempre me cobravam, Cleiton, como é que faz pra comprar seu disco? E não tinha mais, acabou tudo, vendeu tudo. Nós fizemos uma coletânea com apenas 5 mil exemplares. Nós já estamos aproximando de 2 mil exemplares vendidos em pouco mais de um mês, não vai durar muito. E nós pegamos 23 canções dos 12 discos que eu gravei entre vinil e CD e fizemos a coletânea 33, que está à sua disposição pelo Projeto Confiança. Você manda um e-mail para RBM Música, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com. A RBM manda o CD, o quanto CDs você quiser para sua casa. Junto vai o número de uma conta da Caixa Econômica Federal. Quando você receber a encomenda, por isso é que chama o Projeto Confiança, que primeiro a gente manda o CD, depois é que você paga. Você vai até uma loja de loteria ou uma agência da Caixa Econômica e faz o depósito, viu? Custa apenas 15 reais já, você não vai pagar despesa de correio nem nada. É só os 15, já está tudo junto, viu? Você recebe na sua casa e paga depois, tá bom? Aniversariando hoje a Kátia Santos, o José Rocha, a Cristina Martins, o Arildo Timóteo e a Adelina Melo, que são ouvintes do programa, estão sempre ouvindo a gente, estão fazendo aniversário hoje. Recebe os nossos votos de muita paz, muita alegria, muita saúde, muita prosperidade. E eu quero estender esses votos para você que está fazendo aniversário hoje e não me falou, eu não estava sabendo, você não está nas minhas páginas sociais, né? Então, vou trazer uma oração muito bonita que se chama Deus Nunca Está Distante. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Deus nunca está distante. Ele o envolve com seu amor. Foi ele quem abriu seus olhos esta manhã. Ele é a força que conduzirá você mais este dia. E é em sua paz que seu coração encontrará descanso esta noite. Deus não está distante. Ele é a luz deste dia. Ele é o céu sobre você, a terra a seus pés e a vida de todas as coisas vivas. Ele está em todos os sorrisos, em todos os pensamentos que lhe dão esperança, em todas as lágrimas que inundam sua alma e em todos os momentos que você não pode encarar sozinho. Ele é o amor no rosto da pessoa amada. Ele está nos amigos que você encontra em seu caminho, nos estranhos que você ainda vai encontrar e nas bênçãos que você ainda vai receber. Ele está em todas as coisas boas que tocam você. Ele está em cada passo que você dá e no ar que você respira. Ele não está distante, porque Ele está sempre com você. Amém. Deus nunca está distante. Olha que oração bonita essa. A pessoa que me mandou não se identificou. Essa aqui eu vou até guardar para fazer parte da próxima edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Se você tiver uma oração bonita dessa e quiser me mandar, programa cleitonaguiar@gmail.com. Um grito em favor das crianças abandonadas do Brasil. O avô do João, Cleiton Aguiar, Jesus, menino de rua. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi crianças sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno e não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas no inverno, meninos grandes indo na contramão, crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, dá a tua mão, vem brincar por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Também no céu anjos brincam de roda, cantam cantigas lindas numa só voz. Ah, eu queria mesmo que eles brincassem, porém que olhassem um pouquinho pra nós. Somos milhares nesta bola gigante, equilibrando, porém quase a cair. Jesus menino, vem segura esta bola, que os homens querem mesmo é vê-la explodir. Vem, brincar com a gente, menino Jesus. Vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, dá a tua mão, vem brincar por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Cleiton Aguiar, do Antônio Vitor, Jesus Menino de Rua, para os amigos de Seabra, na Bahia, onde o nosso programa vai ao ar pela Cidade FM. Seabra, que eu conheço, já passei por lá muitas vezes quando eu fui para Salvador, tem 42 mil habitantes, segundo o IBGE, num território de 2.825 quilômetros quadrados. Quem nasce em Seabra é seabrense. A cidade tem 91 anos que foi fundada, no dia 27 de agosto de 1922, e o seu atual prefeito é o José Luiz Maciel Rocha, o Rochinha, do PSP. O município de Seabra faz divisa com Palmeiras, Iraquara, Boninal, Ibitiara, Novo Horizonte, Barra do Mendes, Souto Soares, Mucugê, Brotas de Macaúbe, fica a 456 quilômetros de Salvador, estando situada na região centro-sul da Bahia. Um abraço aos meus amigos de Seabra, os meus amigos de toda aquela região lá de Bitiara, onde o nosso programa passa também, né? E os amigos da Cidade FM que transmitem o programa Cleiton Aguiar nesse estado que eu gosto tanto, não à toa que eu fui pegar uma baiana para casar. Busquei ela lá no Canoão, lá de Irecê, lá na Bahia. Eu vou da Bahia para Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá. Melrinho, Belguinha e Zino Prado. Cai, sereno, cai. Música. Onça branca perfumosa cai sereno, cai, vai desprendendo do galho. Cai sereno, cai, meus olhos molha de pranto. Cai sereno, cai, como se molha de orvalho. Cai sereno, cai, de tanto sofrer trabalho. Cai, cai, cai, cai sereno, cai. Morena, se você soubesse, cai sereno, cai, quanto que eu te quero bem. Cai sereno, cai, você caía nos meus braços. Cai sereno, cai, como sereno também. Cai sereno, cai, não amava mais ninguém. Cai, cai, cai, cai sereno, cai. Se eu tivesse uma certeza, cai sereno, cai, que você me tem amor. Cai sereno, cai, eu caía nos seus braços. Cai sereno, cai, como sereno na cor. Cai sereno, cai, aliviava minha dor. Cai, cai, cai, cai sereno, porque não tem beleza. Cai sereno, cai, é uma rosa sem perfume. Cai sereno, cai, ama um e ama outro. Cai sereno, cai, eu já sei o seu costume. Cai sereno, cai, sabe que eu tenho ciúme. Cai, cai, cai, cai sereno, cai. Lembrando, Goiás, essa é uma raridade. Essa aqui foi do fundo do baú mesmo, ninguém tem. É exclusiva do programa Cleiton Aguiar, Melrinho, Belguinha e Zino Prado, Cai Sereno Cai. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria de Giorgio Agamben. O capitalismo é uma religião, e a mais feroz, implacável e irracional religião que jamais existiu, porque não conhece nem redenção, nem trégua. Ela celebra um culto ininterrupto, cuja liturgia é o trabalho e cujo objeto é o dinheiro. É a frase irretocável de Giorgio Agamben. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o meu amigo Renato Gonçalves. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo, às 11 da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão. E eu vou conversar com o goleiro da seleção brasileira. Ele foi durante 10 anos titular absoluto do Fluminense e foi também goleiro da seleção brasileira de futebol, o Paulo Vitor. Ele chegou em Brasília com 20 dias de idade, é um brasiliense, veio de Belém do Pará, e ele vai contar toda a sua história, inclusive temas, né, polêmicos, a questão do homossexualismo no futebol e tal. Ele contou, ele abriu o bico, ele contou tudo, né? Então, nesse domingo, às 11 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Para você saber como é que você assiste em qualquer lugar do mundo, entre no site RB de Rede Brasil, rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o meu amigo Renato Gonçalves, Meu Recanto. Música.